me engude ao pote dele. Graças a Deus, o rap é o novo partido. Rap me engude ao pote dele. Graças a Deus, eu sou negro, eu sou. Graças a Deus, sou negro, eu sou. Graças a Deus, sou negro, eu sou. Sou negro, sou negro. Meu irmão, coisas que vivo pela rua à toa. Tendo olho a vontade no ar e rua. Do moleque do farol até a preta velha gorda. Que vai subindo o morro com a trouxa de roupa. Sem medo vem falar das coisas que vivo pela rua à toa. Tendo olho a vontade no ar e rua. Do moleque do farol até a preta velha gorda. Que vai subindo o morro com a trouxa de roupa. O rap é o novo partido. Graças a Deus, o rap é o novo partido. Rap em mude é o partido dele. Graças a Deus, eu sou negro, eu sou. Graças a Deus, sou negro, eu sou. Graças a Deus, sou negro, eu sou. Sou negro, sou negro. Meu enredo vem falar das coisas que vi pela rua à toa. Tendo ele a vontade no ar e rua. Do moleque do farol até a preta velha gorda. Que vai subindo o morro com a trouxa de roupa. Segredo vem falar das coisas que vi pela rua à toa. Tendo ele a vontade no ar e rua. Do moleque do farol até a preta velha gorda. Que vai subindo o morro com a trouxa de roupa. Thank you. Deus. O rap é o novo partido. Hey, chat. How are you, bro? Long time no play. Let's groove, man. How are you? O rap é o novo partido. Thank you.